Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas, Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br. Olá, eu sou Alonso Filho, apresentador do programa Aprendendo com Jesus, aqui pela Rádio Brasil Espírita. Toda sexta-feira, às 14h40, eu espero você, para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir músicas, ler histórias, ler mensagens, vamos juntos buscar a reflexão do que o Mestre Nazareno nos ensina. Conto com você toda sexta-feira às 14h40, aqui na Rádio Brasil Espírita. Alonso Filho. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Aprendendo com Jesus. Aqui pela Rádio Brasil Espírita, contando com a sua audiência, com a sua colaboração, com a sua boa vibração. Agradecemos em primeiro lugar a Deus, nosso querido e amado Pai, que nos permite existir. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, que nos permite estar encarnado no planeta Terra, nessa Terra que é uma escola para cada um de nós. Agradecemos a Maria de Nazaré, Nossa Senhora, Santa Maria, que traz a sublimidade para a nossa vida através das boas inspirações, desde que estejamos atentos a elas. Agradecemos a todos os trabalhadores espirituais que auxiliam na Rádio Brasil Espírita, em especial no programa Aprendendo com Jesus. Agradeço e agradecemos aos nossos queridos anjos da guarda. E quando digo nossos, porque também estou lembrando do meu querido amigo Márcio Eduardo, o homem da técnica aqui da rádio, que também nos dá a alegria de fazer a sensibilidade musical. É ele que escolhe a música que você ouve. O Márcio tem um acervo fabuloso. Eu acho que é um acervo que ele vai levar até para as outras encarnações de tanta música que ele tem. Então, nós estamos iniciando o programa com a alegria de sempre, buscando trazer para você, para mim, para quem ouve, seja aqui em Maceió, onde a rádio se situa, aqui na Federação Espírita do estado de Alagoas, nesse espaço gentilmente cedido pela Federação, aqui em Maceió, no estado de Alagoas, no Brasil e no mundo. Saudamos a todos, agradecendo a você que nos dá a consideração de estar toda sexta-feira às 14h40 assistindo o nosso programa, ouvindo. Você que já baixou lá, você foi no Play Store, já botou lá o nome da rádio, Rádio Brasil Espírita, localizou, clicou no aplicativo, baixou. Você que está acompanhando, já temos quase 10 mil downloads. Segundo o Márcio Eduardo, daqui a pouquinho mesmo, nós estaremos atingindo a marca de 10 mil aplicativos baixados nos celulares. Significa dizer que você e eu estamos todos ouvindo, não só a web rádio, através dos computadores em geral, como as pessoas ouvem no computador, chamado desktop, é, aquele computador de mesa, como nos notebooks, como nos tablets, e agora também nos celulares. E o Márcio me disse uma coisa muito interessante, que nós também temos aquela possibilidade de linkar, conectar no próprio rádio, hein? Tem o cabozinho auxiliar, alguns já pegam direto com Bluetooth, mas também alguns com cabo auxiliar, para ouvir a rádio enquanto está passeando, trabalhando, executando as suas tarefas diárias, ok? Queremos inicialmente também mandar um grande abraço para todo o pessoal do Convida. Ontem tivemos uma reunião maravilhosa, entendeu? Turma, um abraço para todos, para a Lanusa, para o Anderson, para a Érica, para o Túlio, esse casal de amigos maravilhosos, para a Aline, para a Cássia, Para o Felipe, que está conosco ontem, voltou. Um grande abraço, Felipe. Você está aí nos assistindo, participando novamente. Para o Denilson, amigo do amigo Denilson Caldas, que inclusive já esteve aqui na rádio. Para o Daniel Prates, para sua esposa Lilian, para... Eita, muita gente. Para o nosso querido amigo Ricardo Santos, presidente da AME Alagoas, que também já esteve por aqui. Um grande abraço para todos que participam do nosso programa e também para a nossa amiga, ouvinte de sempre. Não ia esquecer de você não, minha irmã. Está aí ligadinha no seu salão de beleza, embelezando as pessoas, a nossa amiga Benilce Anice. Conversando com o Márcio Eduardo, particularmente depois da reunião, mostrou que conhecia. O Márcio ficou admirado, viu, Benilce? Que você conhecia toda a programação da rádio, é a ouvinte, como ela diz mesmo, vou usar o termo dela, número 2. Não sei porque ela diz isso, né? Vou perguntar pessoalmente, porque ela não disse que é número 1, mas eu acho que é a humildade da nossa amiga. Bom trabalho para você e para os que estão ouvindo o nosso programa. Um abraço para o meu amigo Carlos Henrique, que joga tênis, que participa da meditação comigo. Disse a ele que avisou, eu estou mandando, hein? Aproveitando também para o pessoal da Clínica Lumen, a Jennifer e a nossa querida amiga Reziane, que está ligada, mandou... Manda de novo, que da outra vez a gente estava ocupado, não deu para prestar muita atenção. Estou mandando de novo agora um abraço para vocês. Um abraço para os meus pais, seu Alonso Dona Creuza, para as minhas filhas, Carolina e Ingrid, para todo mundo, para meus irmãos, para a família da Terra, para nós que vivemos esta maravilhosa experiência da vida. Com dificuldade ou sem dificuldade, nós estamos aqui. Olha, e daqui a pouco vou mandar mais abraço, viu? Vão aguardando aí. Quem não viu ainda, eu sei que o pessoal está ligado, muita gente conectado, comentando, contato com a gente. Onde encontra, só estou ouvindo o programa. E nós vamos mandar mais abraço para as pessoas. Queremos agora, logicamente, como sempre fazemos, iniciar, né? Eu quero trazer para vocês a música, eu acho que o que eu falei para o Márcio, colocar a música do fone, né? Eu gosto sempre de estar, você já percebeu que eu fico falando aqui no microfone e colocando ao fundo, né, que é aquela música Jesus, Alegria dos Homens. Então agora que nós vamos começar a leitura do Evangelho, o Márcio vai montar um pouquinho mais essa música. Pode botar até um pouquinho mais, baixar um pouquinho mais, porque eu quero que você ouça. Olha, essa música, ela é inspiradora. A música que vai nos trazer a consciência, a lembrança de que Jesus efetivamente é a alegria dos homens. É isso que essa música quer trazer, a importância de Jesus na nossa vida, não apenas no nome Jesus, não, o nome é forte, é verdade, o nome de Jesus tem poder, isso não tem a menor dúvida, mas acima de tudo, é lembrar que Jesus é o guia e modelo da humanidade, é Ele que Deus colocou para nos guiar, e Ele disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, porque Ele disse que é, e nós sabemos que sim, o bom pastor. Falar de Jesus é passar o programa todo procurando, digamos assim, não deixar nenhum aspecto de fora, e eu faço essa ação toda e não completaria nem 1% ou 0,5% dessa personalidade celeste que é o Cristo. Dentro do seu Evangelho, e estamos agora falando do Evangelho do Senhor, nosso programa é um programa espírita, em que pese eu admirar e mandar um abraço para todos os meus irmãos católicos, evangélicos, budistas, islâmicos, todos, com religião e sem religião, porque somos todos da mesma família, da família de Deus. Vamos ler um pequeno trecho do capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. E é interessante que começamos com o Evangelho de São Mateus, que diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é dele o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis escondidos e a chorar. Passagem do Evangelho, que nós vamos trazer um pequeno comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, para um esclarecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo é a reunião, a coletânea dos ensinos morais do Cristo, explicado à luz da doutrina espírita, que descortinou o mundo espiritual, que mostrou a interação e a existência e a pré-existência do mundo espiritual, do mundo local, nos mostrando que todos nós somos seres imortais, seres de luz, que vestimos um corpo espiritual e vestimos um corpo carnal para poder experienciar a vida aqui no planeta. E no comentário que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, esse fiel servidor do Cristo, com os espíritos superiores, dessa passagem que lemos, fala da justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas mensagens seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma justifica essas posições? Por que uns nada conseguem, acho que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre vício e virtude, e que homens virtuosos sofram ao lado de maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. É necessariamente Ele o todo poder, da bondade, sem o que não seria Deus. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode vir agir de forma caprichosa nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes, as dificuldades da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. E é isso que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, que é justa. E hoje, julgando-se suficientemente maduro para compreendê-la, Deus lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isso é, por meio da palavra dos Espíritos. Essa pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, nos consola efetivamente, diante da dificuldade que vivemos. Se nós tivermos o olhar apenas de uma existência, se não pensarmos que pré-existimos, existimos antes, e pós existiremos, viveremos depois, fica difícil pensar na justiça de Deus, num Deus justo. Mas compreendemos que a existência que vivemos hoje é apenas um instante fugidio na eternidade. É um momento de experiência, apenas uma vivência. E observamos que todos nós estamos a caminho da luz, guiado por Jesus, para sermos felizes. Sofreremos? Sim. Teremos dificuldades? Sim. Mas é preciso confiar em Deus. É preciso confiar na sua justiça. É preciso ter a capacidade de se renovar a cada dia, fazer das dificuldades oportunidades de crescer. A pessoa que nos testa a paciência é uma colaboradora para o nosso crescimento. Aquela pessoa que nos ofende muitas vezes é uma colaboradora para que nós possamos examinar o nosso próprio valor e não deixar se tocar por aquela palavra de desvalor que o outro trouxe. Porque ninguém precisa que ninguém valorize ninguém. Na verdade, o que nós podemos fazer um com o outro, meus irmãos, é reconhecer o valor do outro, porque o valor de um já foi dado por Deus. Queremos avisar você que está nos ouvindo agora que daqui a pouco, às 3h30, nós teremos aqui o nosso irmão Vitor Rodrigues. É ele mesmo, lá do nosso lar. Aquele que você vai toda segunda-feira e aquele consolo, aquele esclarecimento através de uma palestra inspirada e feita com amor. O Vitor está chegando, já encontrou contato comigo, já perguntou, está nos seus afazeres, já disse que está vindo. Eu disse, tenha calma, ele ligou antes das 2, disse, calma, é 3h30. Mas a responsabilidade é assim, antecipadamente já está se organizando, a semelhança do que fez nosso amigo Denis Caldas, fez o Ricardo e por aí vai. E o pessoal, querido amigo, convida, que já foram convida o Comitê Lalagoano em Defesa da Vida, que foi entrevistado aqui no programa. Então, se prepare, eu não só olhe, 3h30, anote na sua agenda, você vai ouvir uma palestra muito interessante. Espiritismo e Cristianismo, o que um tem a ver com o outro? Nosso irmão Vitor Rodrigues vai estar aqui, nosso Vitor lá do nosso lar, para trazer as suas palavras que não vem só de um cérebro que estuda, que pesquisa, mas que vem de um coração que cada vez mais se amplia pela vontade de servir. Fique com você, anotado essa agenda, 3h30, bota um celular, não deixa sair não daí, hein? Márcio Eduardo agora, nossa sensibilidade musical para os nossos ouvintes, enquanto a gente dá uma paradinha, enquanto você também dá uma paradinha para uma água, daqui a pouco, não sai daí, daqui a pouco a gente volta Aprendendo com Jesus, é o programa que você ouve na Rádio Brasil Espírita. Rádio Brasil Espírita, primeiro lugar. Obrigado por ter me concedido a vida. Obrigado na prisão e na saída. Obrigado pela dor, pelo carinho. Obrigado pelo amor, pelo caminho. Obrigado pela luz, pela saúde. Se eu não fiz o que não quis, não fiz, não pude. Quero amor pra todo mundo o tempo inteiro. Seja o que for, serei melhor, mais verdadeiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Pelo coração, obrigado, obrigado, obrigado pelo sonho, a realização, obrigado pelo lado esquerdo e o direito, obrigado pela qualidade e o defeito. Obrigado pelo som, pelo silêncio. Obrigado porque eu sinto, porque eu penso. Obrigado, obrigado, obrigado pela mente, pelo coração. Obrigado. Obrigado, obrigado pelo sonho a realizar. Se eu não fiz o que não quis, não fiz, não pude. Quero amor pra todo mundo o tempo inteiro. Seja o que for, serei melhor, mais verdadeiro. Obrigado. Obrigado, obrigado, Alonso Filho. Você ouviu o que a sensibilidade musical do Márcio Eduardo produziu, né? Trouxe o Fábio Júnior para agradecer. Obrigado. Que música bonita. É tão bom nós lembrarmos. É uma forma. O programa Aprendendo Jesus é assim. Tudo que for composto aqui, que for produzido aqui, que for trazido para cá, que nós vamos sempre com esse objetivo. De demonstrar que o Cristo, com as suas lições, está em tudo. Desde que nós queiramos ouvir. Desde que nós queiramos perceber. Então, com o Fábio Júnior, nós lembramos daquela lição do Cristo que diz que a tudo dai graça. A tudo dai graça. Ou seja, independentemente da situação, só o fato de estar vivenciando uma situação de aprendizagem, nós devemos agradecer. Eu sei, meu irmão, minha irmã que está ouvindo agora, que não é tão fácil assim, certo? Porque se fosse fácil, estaria o esforço para a aprendizagem. Onde estaria o crescimento? Mas a visão, a luz do Evangelho, e que nos conforta, verdadeira, é que nós vivenciamos no planeta situações de aprendizagem. Porque Deus é amor. Disse o evangelista João. Deus é. Deus não pune ninguém. Deus educa. Só que as suas leis, elas são perfeitas e sábias. E elas imperam independentemente da nossa vontade. E é importante nós ficarmos atentos a isso. Ainda ontem, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, falando justamente dessa parte da justiça das aflições, me recordo de uma parte em que Allan Kardec disse, nos lembra que se nós observarmos direito o que nós vivenciamos hoje, boa parte das dificuldades que passamos, nós poderíamos dizer assim: se eu tivesse feito isso ou não tivesse feito aquilo, eu não estaria com a situação que estou. Para que isso? Para se estourar, para ficar triste? Não, para tomar consciência que eu sou e você é. Nós somos senhores dos nossos, obviamente respeitado a prevalência do determinismo de Deus, com suas leis sábias e amorosas, que governam nossas vidas. Nós queremos agora trazer uma mensagem retirada do livro SOS Família. Olha que nome lindo. Família. Do Espírito Joana de Ângeles e outros Espíritos, através da psicografia abençoada de Divaldo Pereira Franco. Perante a prole. Fitando o anjo corporificado nas carnes do filhinho, o filhinho que dorme, detém-se junto ao berço de alegrias exultas, dominado por compreensivo júbilo, meditando quanto ao futuro risonho e abençoado que almejas para ele. Não te ocorre a ideia de que o rebento das tuas células é também filho de Deus, em vez de criatura evolutiva, seguindo ao teu lado sob a direção da tua experiência. Naquele corpo que o tempo desdobrará, e na fragilidade dos núcleos que se enrijecerão dia a dia, momentaneamente repousa um espírito que se prepara para as ingentes e santificadas tarefas do porvir. Possivelmente não pensarás que essa concessão divina poderá um dia armar-se de revolta e te agredir a velhice cansada, investindo ao impacto de inomináveis ingratidões e rebeldias contra as tuas forças ainda então fracas. Parece-te impossível, pois ele é tão pequenino, formoso e meigo. Os amigos afirmam que o teu filhinho se parece contigo, tendo a meiguice da mamãe e o nobre caráter do papai, apesar de tão diminuto. E tem razão, porém. Dá-lhes o legado do corpo, empresta-lhes alguns sinais fisionômicos e poderás plasmar nele alguns dos teus caracteres morais. Ele, porém, te solicita desde já mais do que deslumbramento e carinho. Ele necessita de ti muito mais do que pensas. Os pais não são os construtores da vida, porém os médiuns dela, plasmando sob a divina diretriz do Senhor. Tornam-se instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram nas lutas, se perderam nos tentames da evolução, algumas vezes se transformando em veículos para os embaixadores da verdade descerem ao mundo em agonia demorada. Pensa, portanto, e cogita com maturidade, educando o filho que Deus te concede por algum tempo, nas diretrizes enobrecedoras da fé cristã, ministrando-lhe as lições vivas do exemplo dignificante. Talvez a educação não consiga fazer tudo por ele, caso seja alguém assinalado por graves problemas que o acompanham de outras existências. Prepará-lo-ás, no entanto, para melhor experiência e maior aprendizagem. Não descures de iluminá-lo com as claridades do amor, a verdade ao bem, a justiça em nome do sumo amor. A carne gera carne, mas o espírito não produz o espírito. O filhinho que te chega é compromisso para a tua existência. Não o temas nunca. Não o ofendas com a falsa valorização dele em demasia. Recorda-lhe a humildade, considerando a procedência de todos nós e o lugar comum do barro orgânico. Orienta-o dignamente, sem cessar. Aquele olhar esgazeado, acompanhado por lábios enrictos de loucura, punhos cerrados, não pode ser do filhinho que acalentaste. Mantiveste no calor do afeto, noites e dias a fio. Meditas. Como pôde transfigurar-se em sicário cruel, em infunado algoz, interrogas, contemplando com a alma estrangulada e muda. Que foi feito do bebê que te osculava as mãos e a face, cantarolando melodias que ainda musicam os teus ouvidos? Todo ele parece revel. Por quê? Perguntas. Somos todos viandantes de inumeráveis excursões pela carne. Erramos e solicitamos oportunidades para reparação. Acumpliciamo-nos com finalidade e rogamos libertação. Nascemos e renascemos, começando ou recomeçando em longa experiência. Verdugos e amigos que nos cercam, que chegam através de nossos corpos, próprios corpos, são dádivas, concessões de que necessitamos. Ajamos junto a eles com ponderação, valorizando o empréstimo da lei. Não te enganes, portanto. Se arde no íntimo do teu espírito a flama do ideal espírita, prepara a tua família para a fé consoladora e a ilumina. Esparze as lições reencarnacionistas com lucidez e bondade. Utiliza a terapêutica do passe da água magnetizada e faz luzir a palavra de Jesus no reduto doméstico. Se os teus filhos depois, empanzinados pela falsa cultura ou fascinados pelos europeus de rechaçarem as lições, se eles te rechaçarem as lições, esbordoando ingratos a tua face, terás cumprido com teu dever e em silêncio deixa-os seguir. Possivelmente eles serão pais também hoje ou mais tarde. Os filhos são bênçãos que te chegam, algumas gemas brutas para a lapidação. Faz a tua papa, segue tranquilo, na direção do futuro e de Deus, o excelso Pai de todos nós. Joana de Ângeles. Mensagem no livro SOS Família, para que nós possamos, desde já, desde o primeiro momento, desde aquele momento em que nós nos admiramos com os nossos rebentos, com as nossas crianças, com aquele bebezinho lindo que nos ri de forma tão tranquila e meiga, lembrar que naquele corpo, ainda frágil e iniciando, habita um espírito mortal. Várias e várias encarnações anteriores que veio para esta existência, pedindo a você, clamando: me dê atenção, me oriente, me mostre o caminho correto, porque eu quero acertar, eu quero ser feliz. Por mais que nós fiquemos duvidando, por falta de conhecimento às vezes, o espírito não é uma página em branco. A existência sim, a existência que se inicia é uma página em branco para nós começarmos de novo. Mas o espírito já traz consigo várias e várias experiências, vários e vários conteúdos psicológicos, emocionais, que ele precisa ser educado. Uns bons que devem permanecer, outros que não tão bons, que precisam ser transformados. E a bênção do esquecimento do passado que Deus nos dá para poder recomeçar merece ser aproveitada por nós. Nada de ficar o que eu fui na encarnação passada, isso para a evolução não tem muito valor, ou quase nenhum valor tem. O mais importante é o que eu estou no momento, e como estou, e o que poderei chegar a fazer e chegar a ser. Na verdade, eu não irei nem ser, porque seja somos seres de luz. Mas ainda estamos em algumas partes de nós trevas, que são as trevas da ignorância. E a luz vem para esclarecer. Por isso que o Cristo disse: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Brilhando a nossa luz. A luz celeste que há em cada um de nós. Como filhos do Altíssimo, podemos não só iluminar, como auxiliar os outros a se iluminarem também. O principal dever do pai é o desenvolvimento intelectual e moral do filho. É nesse caminho que devemos centralizar nossas forças. A doutrina espírita nos mostra que os filhos não são nossos. Os filhos são espíritos de Deus, que temporariamente estão sob a nossa guarda, e que nós teremos o mérito de guiá-los para o bem, o demérito por não tê-los guiado para o caminho que deveria seguir. Que nós possamos guardar um pouco essa reflexão da importância da atenção, da educação, do carinho, da dedicação ao lar, à família e aos filhos. O Márcio já está preparando ali para você mais uma música, mas eu quero lembrar novamente você que ligou agora, você está ouvindo o programa Aprendendo com Jesus, aqui na Rádio Brasil Espírita. E eu quero também avisar você, que eu já falei com meu amigo, posso dizer assim, porque eu considero dessa forma, Gerardo Campana, doutor Gerardo Campana vai estar aqui no programa, já falei com ele. Ele é um homem muito ocupado, mas já as duas prometeu que vem para cá falar conosco. Vou avisar você no dia. A data provável é dia 29 de agosto. Mas nós, como já temos outra também entrevista, outra vez palavra, talvez vamos, mas vamos remanejar. Daqui para lá ele vai estar avisando. Agora lembre, viu? Gerardo Campana vai estar aqui com o nosso amigo Vitor. Daqui a pouco chega por aqui. 15h30, você vai ouvir o nosso amigo Vitor Rodrigues, do nosso lar, trazendo o tema cristianismo e espiritismo, o que um tem a ver com o outro. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Márcio Eduardo, mais uma música da sua sensibilidade musical. A emoção está no ar. Rádio Brasil Espírita. Agora você que está ligado nesse momento, são 15 horas e 23 minutos. Palavra tanta força emana do olhar de um irmão, todo o universo brilha na luz dessa emoção. Essa emoção. céus. No abraço que trocamos, vibra doce presença de Deus. Alonso Filho. É, você ouviu o Júnior Vidal com a música Companheiro. E é interessante, é tão bom, né, ser companheiro. Tão bom ter um companheiro ou companheira. Seja alguém com afetividade mais próxima, mais íntima, ou apenas um amigo, uma amiga, um irmão. Alguém que possa nos dar a mão, que possa nos auxiliar. E naquele momento de ouvir, ouvir, no momento de falar, falar. Mas aquela pessoa com quem você possa contar. Eu disse isso hoje para minha amada, espero que ela esteja ouvindo. Bianca, muito grato por poder contar com você na minha vida. Você é uma grande colaboradora. E eu disse a ela pelo telefone, e quero dizer publicamente isso. É importante a gente dizer para as pessoas o quanto elas são importantes na nossa vida, o quanto colaboram conosco, o quanto facilitam a nossa vida. O quanto nós podemos contar. O Cristo, com quem nós sempre podemos contar, quando esteve neste orbe, a todo momento fomentou a amizade entre as pessoas, conviveu com pessoas independentemente de posição, de local, de situação pessoal. Tratou todos igualmente e todos com carinho e atenção. Que tal seguirmos o exemplo dele? E trazer um pouco mais de emoção nas nossas palavras, um pouco mais de carinho. Olhar no olho e dizer, obrigado por você me auxiliar. Obrigado por você ser meu amigo. Obrigado por me ouvir. Obrigado por não ficar com raiva de mim naquela hora que eu falei que não devia. Por ter falhado aquele compromisso, marquei e não fui. Obrigado, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque ainda estou vivendo a dor que precisa despertar o meu amor por mim e pelos outros. Ó Senhor, grato sou por tudo que vem de ti, porque vem do teu amor. Há uma mensagem interessante que nós precisamos lembrar no dia a dia. É uma frase que um amigo uma vez meu me disse e eu nunca esqueci. A amizade não tem preço. E quando se diz isso, é porque a amizade tem valor. Sempre, nem sempre o que tem preço tem valor. Nem sempre o que tem valor tem preço. Mas o preço é aquilo que pode ser pago. E o valor, ele precisa ser conquistado. Ele precisa ser conquistado por cada um. Despertado em si o valor que há em cada um de nós. Você que está nos ouvindo hoje no programa Aprendendo com Jesus, aqui pela Rádio Brasil Espírita, não perca a oportunidade de dizer que ama quem você ama. Não perca a oportunidade de dizer para o outro o quanto o outro é importante. É fundamental, às vezes a pessoa precisa ouvir. Muitas vezes nós precisamos falar para poder fazer desabrochar em nós o que há de melhor. Então, meu amigo Márcio Eduardo, obrigado pela sua paciência, pela sua colaboração, pela sua técnica, pela sua colaboração no programa Aprendendo com Jesus. Não diga que eu não falei, hein? Se eu desencarnar você primeiro, vai dizer lá no mundo espiritual, ele não falou, estou dizendo que falei. Tá bom? Daqui a pouco estamos aguardando o nosso querido irmão Vitor Rodrigues, deve estar no engarrafamento. Nós vamos ler uma mensagem interessante aqui para o nosso conhecimento. O nosso objetivo sempre é esclarecimento e consolo, assim como a doutrina espírita prevê. No livro Religião dos Espíritos, do Espírito Emmanuel, através desse abençoado irmão Francisco Cândido Xavier, o tópico Fenômeno Mediúnico, que foi uma psicografia da reunião pública, olha a data, viu, Márcio? 21 de agosto de 1959. O fenômeno mediúnico é de todos os tempos, e ocioso seria mostrar num estudo simples o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Importa anotar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados a lhes pesar no orçamento psíquico, promove medidas com que supõe garantir-lhes segurança e tranquilidade no reino da morte. Egípcios, assírios, caldeus, gregos, israelitas e romanos prestavam-lhes homenagens e considerações, e para vê-los e ouvi-los conservavam consigo certa classe de iniciados característicos. Equivalendo aos médios modernos, havia sacerdotes em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém, arúspice em Roma, administrações e cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras movimentam-se quase sempre sob invocações e predições. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos. A comunidade nínivita consulta adivinhos e astrólogos. Especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas em Maratona. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença no festim de Baltazar. A sociedade patrícia celebra as festas leburianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre vivos da terra e os vivos da espiritualidade evidenciam-se mescladas de sombra e luz. No delírio dos símbolos e amuletos, em nome de mortos, estimulavam preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidade e objetivos. Jesus, em sua luminosa passagem, nos traz o fenômeno mediúnico por toda parte e é intimado a redenção da nossa consciência. Esse fenômeno que vem para render, para nos redimir a nossa consciência. É assim que surpreendemos o Divino Mestre, afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugavam, mas também a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição. Socorre generosos alimentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que o atenazam. Contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do Tabor. Jesus promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e, tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, condu-lo pouco a pouco à exaltação apostólica, honorificando a humildade de Estevão, que suporta sereno as fúrias que o apedrejam. Aciona-lhe os mecanismos da clarividência e o Marte percebe-lhe a sublime presença antes de se render à imposição da morte. Compadece-se de Saulo de Tarso, obsidiado por seres cruéis, que o transforma em desalmado verdugo, e aparece-lhe em espírito na senda de Damasco, para ensinar a Saulo de Tarso, através de longos anos de ressurreição, de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. e continuando-lhe o ministério divino. Dispomos hoje na terra da doutrina espírita a lhe restaurar lições como força que educa o fenômeno psíquico, joerando-lhe as expressões e demonstrando-lhes a todos que não bastam a mediunidade figurante, endereçada ao regozijo da inteligência no palanque das teorias ou no banquete das convicções, e sim que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. Essa é a mensagem do Espírito Emmanuel sobre o fenômeno mediúnico no livro Religião dos Espíritos, através da psicografia abençoada de Chico Xavier. E coincidência ou não, porque não existe coincidência, acabou de chegar aqui, de pousar aqui, de aportar aqui no nosso programa Aprendendo com Jesus, nosso querido amigo Vitor Rodrigues, chegando aqui para nós. Nós deixamos ele, chegou, mas nós ficamos deixando ele esperando um pouquinho, porque eu estava terminando a leitura, demonstrar para ele a alegria que temos de tê-lo aqui conosco. Vitor Rodrigues, que trabalha, é o coordenador lá do nosso lar, e que colabora com Jesus de acordo com as suas possibilidades, como ele mesmo nos ensina no nosso trabalho diário, de aproveitar a oportunidade de servir a Jesus e sua senda. Vitor Rodrigues, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui esperando com o senhor, uma certa ansiedade a sua presença. Boa tarde e suas considerações iniciais. Só um minutinho aqui que nós estamos fazendo uma organização aqui, uma questão técnica, rapidinho. Boa tarde, Alonso. Boa tarde, o nosso irmão que controla a mesa técnica, Márcio. Boa tarde a todos aqueles que se permitem navegar no conhecimento, possibilitando assim mais luzes para que as nossas escolhas, que antes de tudo repercutirão em nós mesmos, possa nos guiar nas sendas da evolução. É um prazer para nós aqui nos encontrarmos. Uma boa tarde. É isso aí. Bom, você viu, aqui é ao vivo, viu? Aqui tudo é ao vivo, né? O Márcio Eduardo começou a conversar, e o Tuzé Armado com o Vitor que chegou aqui, começamos a conversar, e eu, Alonso, obviamente, é uma falha minha, mas tudo bem. Começando na rádio, esqueci de ligar o microfone do Vitor, né? Foi até bom que ficou um pouco mais de emoção, né? Vai falar, não vai falar, e o Márcio se levanta e vai para outro lado. Vocês não estão vendo, futuramente a rádio, a web rádio, vai ter o vídeo aqui, você vai estar vendo aqui como é que funciona, né? A gente corre, vai para lá, tudo para quê? Para que nós possamos aproveitar as ondas da internet para trazer para você, meu irmão e minha irmã que ouve agora, alguma lição nossa, no sentido de vida, o que nós aprendemos, mas sempre com orientação, sempre buscando o Evangelho de Jesus. Não lição que nós possamos ensinar, mas lições que nós aprendemos e podemos compartilhar. E o objetivo nosso hoje é esse. Bom, quando convidamos nosso irmão Vitor Rodrigues, nós pedimos justamente, estamos conversando com ele, ficou acertado um tema, né? E aí nós vamos ficar conversando, nosso tema é bate-papo, troca de ideia mesmo, vou deixar de falar mais do que eu, lógico, mas a gente troca ideia, de vez em quando interrompe, sabe, Vitor? E entra uma música, porque a temática do programa é para a gente parar. O ouvinte vai lá, toma água, para o que está fazendo, vai, manda o filho para a escola e vai, é aquela coisa, né? Funciona dessa forma. Então hoje nós vamos tratar. E aí eu já faço a pergunta já de chofre, assim, para você respirar, chega logo respirando, né? Cristianismo e espiritismo. O que um tem a ver com o outro? Agora veja, não responda agora não. O Márcio Eduardo vai botar uma música, o ouvinte vai ficar aguardando, não saia daí, viu? Você que chegou agora, que ligou o seu computador, que está ouvindo o tablet, no celular, você que está no rádio de táxi, dentro do táxi, está transportando seu cliente, não saia daí, não mude de rádio, porque o ouvinte vai responder. O que cristianismo tem a ver com o espiritismo? O que um tem a ver com o outro? Daqui a pouco, depois da sensibilidade musical do Márcio Eduardo, esse cara que controla a técnica do programa. Brasil Espírita. Com todo carinho para vocês. fazer se cada vez que falo com você meu coração parece transbordar de tanta paz e alegria? Só você me faz descer ao fundo e compreender que tudo isso que vem de você é muita luz na minha vida. Seu olhar, sem me dizer, me fala o coração. É quando vejo que diante de você eu sou apenas um pequeno grão. E a luz que emana desse teu visível coração desce a nós como bondade, a força do perdão. Meu irmão, o teu irmão maior precisa em ti chegar para mudar o rumo de seguir, modificando assim a sua vida. Suas mãos a noite vem nos acariciar e na manhã o peso vem aliviar, nos carregando todo dia. Seu olhar, sem me dizer, me fala o coração. É quando vejo que diante de você eu sou apenas um pequeno grão. E a luz que emana desse teu visível coração desce a nós como bondade, a força do perdão. Desse teu visível coração desce a nós como bondade, a força do perdão. Seu olhar, sem me dizer, me fala o coração. É quando vejo que diante de você eu sou apenas teu visível coração desce a nós como bondade, a força do perdão. Obrigada. Alonso Filho. Pois é, você ouviu a Mirtz aí, né, trazendo Pequeno Grão. É verdade, essa música, Márcio, agora que eu tô observando, a Mirtz, ela tocou essa música naquela vinda que o Cid, tá lembrado, foi uma... Foi, o Silvio Sodré esteve aqui em Maceió, e a nossa amiga Mirtz, Luiz Carlos também deu uma colaboração, então, é o pessoal da meia prata da casa, né, a gente tem que valorizar também pessoas, se bem que eu não digo da casa, a gente pode dizer da terra, né, porque a casa é a terra, né. Bom, você estava ouvindo, aguardando, e a resposta agora vamos ouvir na voz do meu amigo Vitor Rodrigues. Espiritismo e cristianismo, Vitor, o que um tem a ver com o outro? Alonso, antes de tudo, a gente pede aos amigos que encontraram um espaço de tempo a se permitirem absorver o conhecimento. Lembrando que Paulo de Tarso dizia: observai tudo e retendes o bem. Nós temos recepcionado informações sedimentado, sem nos permitirmos questioná-las. Assim começamos para que a gente possa quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns conceitos. Porque uma das nossas grandes dificuldades é justamente nos fecharmos em determinados conceitos e não nos permitirmos a amplitude que a vida nos faculta. Eu queria dar um salto aí no passado e lembrarmos de Erasmo de Roterodamos, o Erasmo de Roterdã. Erasmo, ele tinha uma sede muito grande de conhecimento, a tal ponto que, como tudo era muito difícil naquela época, e a proposta de conhecimento em seu propósito intelecto cultural ficava muito cerceado às orientações da igreja daqueles dias, ele então adentrou-se à proposta das igrejas tradicionais no cristianismo. E é interessante que aos 40 anos ele decide aprender o grego clássico. E narram que com 40 e poucos anos ninguém tinha mais lido e estudado do que ele. E ele faz uma tradução de toda a Bíblia. E ele diz: vocês estão seguindo Deus errado. Porque o Deus que percebo em uma tradução é um Deus que, antes de querer adoração, antes de querer determinados sacrifícios, pede que auxiliemos o pobre, que atendamos aqueles que estão passando por necessidades. Congelado isso, vamos pegar uma outra proposta, não menos importante, nem menos profunda. Acreditamos que até muito mais pela repercussão que teve dentro de um panorama histórico-cultural, Mohandas Gandhi ou Mahatma na voz de Rabindranath Tagore. Então, certa feita, perguntaram a Gandhi qual o modelo que a humanidade deveria seguir. E ele atestou Jesus de Nazaré. Ao ser questionado, sendo do modelo, por que nós ocidentais vivíamos imersos em tantos conflitos? E ele responde naquele olhar profundo e reflexivo: o que há de comum entre o Cristo e o cristianismo? O que há de comum entre o que o Cristo nos passou e nós seguimos? Porque há de chegar o tempo que não mais apresentaremos Jesus, porque todos já o conheceremos. E este conhecer Jesus não é saber o capítulo e o versículo. Não é saber a proposta cronológica nem os seus milagres, as parábolas e a visão que temos desta parábola, mas o que internalizamos de Jesus. Então a doutrina espírita pede um espaço para reflexão, porque ela, no meio de uma expansão cultural que tem iniciado no renascentismo e culminado no iluminismo, ela inibe toda e qualquer proposta que viesse falar do mundo não táctil. Pierre Gaspar Chalmetre, em 1793, dizia que Deus estava morto, que deveríamos seguir a ciência e a razão. Então o espiritismo, no mesmo momento que eclode o Manifesto Comunista de Marx e Hegel, ele paira na sociedade daqueles dias. Porque sendo Jesus o governador espiritual do nosso orbe, sendo ele a proposta da evolução para todos nós, identificava a necessidade do terceiro passo, daquele instante em que tivéssemos as informações necessárias para concatenar todo o intelecto, todo o futuro do domínio tecnológico com o conhecimento cristão. A doutrina espírita trouxe-nos de volta, com todo o respeito aos demais credos, a presença do Cristo. Voltamos a sentir o seu hálito a nos envolver. Jesus deixou de ser a figura mítica em um pedestal distante e veio a ser de novo, para nossa compreensão, já que em prática ele nunca se afastou, o bom pastor, que conhece todas as ovelhas do rebanho pelo nome. Então o Espiritismo faz-nos rever os conceitos, porque quando nós nos fechamos, nós nos impedimos o crescimento, o crescer, e o crescer é fundamental. Joana de Ângeles, ela nos diz que crescer é um processo de parir e é doloroso, é de dentro para fora. A gente sai de uma zona de conforto. Então, em determinado momento, os conceitos que tínhamos em muito nos serviram, mas em outro instante, como agora nos encontramos, necessário se fazia uma nova compreensão do Evangelho. Então, quebrar paradigmas, romper conceitos, porque hoje nós navegamos na internet e temos acesso a tudo, mas muitas pessoas se negam a navegar nas inúmeras páginas das casas espíritas, da federação, por preconceito. Preconceito. Preconceito em suas inúmeras faces, que não somente fala do nosso atraso, ou em outras vezes impede o nosso crescimento. É necessário que questionemos, porque nós somos os nossos próprios conceitos. Quais são os nossos conceitos? Né? Então a gente tem que entender o que fala o cristianismo. Talvez caiba aqui, eu não sei muito bem o formato, Alonso, mas eu me recordo que a primeira vez que entrei em uma casa espírita, me vinha à mente, quem não perseverar até o final não será salvo. E eu então dizia, meu Deus, mas será que eu estou fugindo do caminho? E uma voz amiga nos confidenciava, que caminho cristão você segue? Que caminho? E aí apresentava uma proposta do Cristo, reconhece-se a árvore pelo fruto que ela oferta. Não é má árvore que dá bons frutos, não é boa árvore que dá maus frutos. Conheçamos a doutrina espírita ou espiritismo, percebamos o seu aspecto de acolher, de consolar, de orientar, de falar das potencialidades por nós esquecidas. Diferentemente do que algumas pessoas de uma proposta muito periférica falam que a doutrina espírita é assistencialista. A doutrina espírita fecunda-nos com a água do Evangelho, as sementes adormecidas das nossas potencialidades, e faz-nos lembrar a proposta que Jesus já dizia que somos deuses. E aí passa pelo crivo do conhecimento acadêmico, nesse viés, o pensamento de Jung, quando falava do self, que para o Dr. Jorge André, esse eu mais profundo, ou Deus em nós. E o Espiritismo, que em verdade, seguindo a mesma proposta do Cristo, não veio destruir a lei, mas fazer com que em verdade tenhamos o conhecimento, para que de uma forma raciocinada, como dizia Allan Kardec, que a fé tem que encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, nós possamos evoluir. E quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem aquele prefácio, só precisa a gente estar na gente mesmo, concatenado mente, espírito, corpo, em um ambiente que está no Evangelho de Marcos, aquele ambiente que a gente, há muitos que iam e vinham e não tinham o que comer, e é necessário que a gente busque um lugar à parte. Se a gente estiver neste lugar à parte, a gente vai escutar esse prefácio e parece-nos que vem as palavras do Cristo, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. E a gente, naquele instante, sente o acolhimento. Se nos permitirmos, Alonso, lê-lo com os olhos daquele sedento pelo carinho. Mas, se formos olhar com os olhos da rejeição, você poderia fazê-lo, Alonso, se não for nenhum inconveniente, só para que os ouvintes que talvez não conheçam, percebam esse convite que nos traz de volta o lirismo do Cristo, só que não o Cristo distante, mas o Cristo que dedilha as cordas das nossas fibras mais íntimas. É isso aí, Vitor. Eu acho interessante, quando você estava falando, já me viu, eu já fiquei naquela ansiedade de ir buscar o Evangelho, porque o conteúdo é muito interessante. Eu quero que o ouvinte agora preste atenção no que o Vitor falou. O texto é o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as nossas vozes, vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos que amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade, as vontades do Pai, que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Espírito de verdade. Realmente é um conteúdo fabuloso, Vitor. Realmente para pensar que a doutrina espírita é algo mais, não é, do que, digamos assim, apenas e tão somente, como algumas pessoas pensam, é assistencialismo, caridade. É preciso saber. O próprio Allan Kardec, Vitor, antes de passar a palavra para você, ele disse uma coisa bem interessante, que a crítica ela é proporcional ao conhecimento que se tem do assunto. Então, antes, meu irmão e minha irmã que nos ouvem, porque eu sei que também temos ouvintes católicos também, evangélicos também, eu tenho amigos que disseram que ouviu o programa, nós somos um programa espírita, numa rádio espírita, mas buscamos a congraçar, nos congraçar com todos. Permita-se, como disse o Vitor, ouvir. Então, Vitor, veja que é interessante esse texto, né? Alonso, e que a gente, sem que saia desse texto, esse final tem um quê? Dentro de todo o conteúdo. Mas Jesus diz: não só basta dizer Senhor, Senhor, para que entrei nos reinos dos céus. E aí diz: mas fazendo a vontade, não é? Textualmente, como é que está, Alonso? Fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Poderei então dizer Senhor, Senhor, Senhor, e entrarei nos céus. Isso é muito significativo. Aí a gente vai dizer: mas qual a vontade de Deus em nós? Antecedendo esses questionamentos, Jesus dizia que os caminhos do aperfeiçoamento são estreitos, mas ele diz: porfiai pelas veredas estreitas, porque largas são as avenidas, as ruas que dão ao desequilíbrio. Mas nós nos acomodamos e estamos diante de um momento social que, para alguns sociólogos, denominam de pós-moderno, que fala de uma nova proposta hedonista, de uma nova proposta, o neo-individualismo, essa proposta de muita imagem, pouco conteúdo. E a gente tem se permitido distanciar-se. A proposta doutrinária espiritista, para que a gente não se evada do tema, vem nos fazer esse convite em profundidade. O que há de comum entre nós e o cristianismo que professamos seguir? A doutrina espírita, apenas para que a gente perceba, por inúmeras vezes, de consciências sem um conhecimento mais profundo, como Alonso já falava, vem mostrar-nos uma face assistencialista que a doutrina espírita, em verdade, não possui. Mas a doutrina espírita, em momento algum, apresentou-se como a proposta da salvação exclusivista. Não. A proposta também não é que nós somos a verdade, porque a verdade, como o próprio Jesus já se referia, essa verdade cósmica, nós estamos caminhando em direção. Então, nós vivemos com as nossas meias-verdades, ou com as nossas pseudos-verdades, ou com as nossas verdades momentâneas. A doutrina espírita, respeitando a todos, diz que não há exclusivismo. Fora da caridade é que não há salvação. Porque a caridade pode ser substituída pela palavra amor na epístola de Paulo aos Coríntios, que vai ter a mesma significação. A doutrina espírita, então, é este convite, e poderemos dizer que espiritismo vem nos propor que caridade é o amor em ação. Então, queridos irmãos, é um convite a soerguer-se, a sair da zona de conforto E aí eu me lembro de um irmão, das igrejas reformadas, Albert Schweitzer, que entendendo a grande dificuldade da África, ele lá partiu para fazer um hospital de auxílio aos hansenianos. E o maior representante de Bar da Europa envolveu-se numa proposta de exílio da Europa, de esquecimento, para auxiliar, para servir. E certa feita perguntaram: ora, se você tivesse uma nova proposta, você viria para cá? E ele, que em verdade não acreditava na reencarnação, disse: se outras vidas eu tivesse e tivesse na África, mesmo assim não conseguiria minimizar os 400 anos de atraso que a Europa facultou à África. Então aquele irmão saiu de o conforto da Europa, onde era reconhecido por ser o maior representante de Bar, e foi auxiliar os necessitados. E ele valorizava a vida em todas as dimensões da vida, ao ponto dele dizer: se você tem que trabalhar e o ambiente está meio escuro e você precisa acender as luzes, mas aí vai aquecer e você deve abrir as janelas. Se abrir as janelas, atrairá insetos que na luminosidade queimará as asas e morrerá. Se permita trabalhar com as janelas fechadas, você vai transpirar, mas você não vai interromper a vida. E se caminhar após uma chuva forte, encontrar uma minhoca por sobre uma pedra, pare um pouco os seus passos, por mais importantes que sejam, e deposite a minhoca em um pedaço de terra para que ela viva, pois aqueles que respeitam a vida terá no universo mãos que vão auxiliar. É interessante, viu? Olha só, você que está ouvindo o programa Aprendendo com Jesus, nós estamos conversando com o nosso amigo Vitor Rodrigues, nosso amigo Vitor lá do nosso lar, como nós prometemos, falando aqui espiritismo e cristianismo, o que um tem a ver com o outro. É a Rádio Brasil Espírita, buscando cada vez mais levar o Evangelho de Jesus a você, no rádio, no tablet, no celular. Mas Vitor, eu lhe falei do começo, eu digo, nosso programa tem o Vitor de todo, né, quadrante, de toda, porque a vida é assim, como já disse o Dalai Lama certa feita, cada fé é uma porta de entrada para a grande sala de audiência da verdade, como você se reportou agora há pouco. Mas nós já temos um questionamento aqui de um irmão que é evangélico, a irmã é evangélica, que ela disse assim: olha, eu vou ler a pergunta, mas não responda agora, porque agora já estamos no tempo da música, mas vai ouvindo aí. Como o Espiritismo é cristão, se não acredita que Jesus é o nosso único Salvador? É a nossa irmã Adriana de Maceió. Tem outra pergunta também da Luciane lá de Natal, viu? Que a rádio é no Brasil todo e no mundo. Então grave aí, como é que o Espiritismo é cristão se não acredita que Jesus é nosso único Salvador? Adriana, em primeiro lugar, nós agradecemos. Agora aguarde só um minutinho, que nós vamos ouvir mais uma música, tomar aquela água e ter a honra de responder a sua pergunta, o nosso amigo Vitor Rodrigues. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. A emoção está no ar. Rádio Brasil Espírita. Você que está nos ouvindo agora, são 16:04. Faça uma canção, abra o coração. coração, que Ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão, Cristo é Alonso Filho. Pois é, você ouviu Raízes, Raízes do Grupo GAM. É muito interessante a gente observar que a música, ela nos auxilia, não é? A gente dá, sai um pouquinho desse, digamos, dessa inércia que às vezes nós temos de só usar o cérebro. Precisamos também sentir, não é? Sentir é muito importante. Por isso que o programa Aprendendo com Jesus está sempre colocando uma mensagem para reflexão, para meditação, mas entremeado de música. Essa música escolhida de qualidade pela sensibilidade musical do Márcio Eduardo. O Márcio Eduardo tem música, Vitor, que vai dar para várias encarnações. Vai terminar várias encarnações e ele não termina de passar as músicas que ele tem. Por isso que eu me decidi me preocupar. Eu selecionava algumas músicas. Não, Márcio, é com você, com tanta música boa. Nossa amiga Adriana de Maceió, você que está nos ouvindo, você que é evangélico. Olha, Adriana, minha filha, eu sou espírita, mas a minha filha é evangélica. A Carol, mandar até um abraço para minha filha Carol, que está em Pernambuco, é evangélica, ela é o esposo, viu? E nós temos grande estímulo por vocês. Nós somos um só rebanho. O nosso irmão Vitor vai responder. Como o Espiritismo é cristão, se não acredita que Jesus é o nosso único Salvador? É com você, Vitor. Adriano, é um prazer ter a oportunidade de conversar contigo por este intermédio. Em verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Lembra que é dele a assertiva que um dia seremos um só rebanho com um só pastor. Qual a nossa proposta da salvação? O que é salvação? O que é salvar-se? Existem pessoas que já trazem no seu mundo íntimo um paraíso. Este paraíso é sedimentado pelas vivências dos ensinos do Cristo. Tem um homem, existia um homem, que ele agasalhou o cristianismo no Tibete, no Nepal. Era, em verdade, evangélico. A tradução da sua história veio por um pastor. Você vai encontrá-lo em algumas livrarias evangélicas, que é O Peregrino de Pés Descalços. É algo nesse sentido. É a tradução, acho que é pelo pastor Boanerges. E aí ele vem falar deste homem que teve uma vida quase que semelhante à de Paulo de Tarso. E ele conseguiu romper os conceitos de muitos povoados que vivenciava o brahmanismo, o hinduísmo, de uma forma extremada, ascética, sem interagir com o mundo. E sua trajetória, toda ela é feita em trabalho. Jesus é um convite ao trabalho. Então, em verdade, nós temos, através da proposta doutrinária espiritista, implementado no nosso mundo íntimo, valores que nos modifiquem. E tentamos, a partir desses valores, interagir com o mundo em torno de nós. Para nós, Jesus é o governador espiritual do nosso orbe. Jesus convidou, na sua condição moral e de espírito puro, os outros inúmeros missionários que contribuíram para a evolução da humanidade terrena, respeitando a sua cultura e toda a sua ancestralidade. Assim vamos nos deparar com Vyasa, com Kung Fu Tse, com Forri, com Lao Tse, com Buda, todos eles convidados por Jesus para alavancar a nossa condição moral. Por isso que esses grandes mestres que atendem a Jesus vão trazer porções fragmentadas dessa verdade, mas a verdade em sua integralidade foi não somente pronunciada, mas vivenciada por Jesus. E a doutrina espírita, tentamos seguir Jesus com o seu exemplo, com o seu trabalho, entendendo que não somente nós espíritas, mas igualmente, talvez você tenha percebido, nesses inúmeros missionários, nesses inúmeros credos, desde que a gente se sinta convidado a se tornar melhor, que Jesus é esta proposta de melhoria, renovação, plenitude e talvez para este conceito, salvação. É interessante, olha, um conceito diferente de salvação, né, do comum que a gente ouve. E é muito bom, sabe, Adriana, assim, você ter entrado em contato conosco, ter feito a sua pergunta, para que as pessoas, os demais ouvintes do mundo inteiro percebam que o objetivo nosso da Rádio Brasil Espírita é buscar trazer para cá a essência do Espiritismo, que é o máximo possível de ecumenismo, de ouvir a todos, de não querer ser, como o próprio Vitor falou, ser o dono da verdade, né? E lógico, tem que passar de imediato, porque a nossa amiga Luciane de Natal, agora saímos de Maceió para Natal, é uma viagem, a internet é assim. A nossa amiga Luciane, boa tarde Luciane, ela disse também para nós, boa tarde, porque muitos espíritos, olha só, porque muitos espíritas dizem que não devemos nos preocupar com a Bíblia, já que o Espiritismo diz tudo isso, não seria negar ser cristão, ou sou, eu sou espírita, mas amo Bíblia. Olha que interessante, vou ler de novo. Porque muitos espíritas falam que não devemos nos preocupar com a Bíblia, já que o Espiritismo diz tudo isso, não seria negar ser cristão, ser espírita, eu sou espírita, mas amo a Bíblia. Olha, espírita, que interessante. Mas acreditamos, como é o nome, perdoe? Luciane. Luciane, boa tarde. Para nós é uma satisfação conversarmos um pouco e prestemos, observemos. Em verdade, a doutrina espírita não nega a Bíblia. Pelo contrário, vamos entender que são pontos. Nós percebemos a doutrina espírita, com todo respeito aos demais credos, como a terceira revelação. Então, para que tenha a terceira, teve a segunda e teve a primeira, não é? Então nós vamos encontrar desde o povo escolhido, que recebe ali o Pentateuco, né? Ali a Torá, a lei, e vamos depois perceber Jesus, e mais adiante a doutrina espírita. Acontece que Jesus diz, quando questionado em torno do conhecimento, porque é natural que os judeus saibam as proibições, as prescrições, e o Cristo diz que todas as leis e os profetas se encontram inseridos em amar a Deus por sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos conhecermos, sabe, nos conhecermos. Por exemplo, a gente se diz religioso. A noção de religiosidade, é esse convite que nós temos, ou esse magnetismo de Deus para conosco. É um imã que nos atrai, como se fôssemos migalhas de ferro, atraídos por este imã poderosíssimo. Joana de Ângeles, esse espírito venerando, ela chama essa energia de deotropismo, que é um movimento de convite de Deus para com todos nós. Mas a gente se diz religioso e anda na defensiva, se achando exclusivista, detentor da verdade. Então, quando alguém fala de um credo diferente de outro, a gente fecha a cara. Se tem alguém que torce por um time diferente do outro, a gente já vê com outros olhos. Em verdade, a Terra é esse educandário abençoado. E cada um de nós aqui matriculados recebe para esta matrícula o corpo. Vivenciaremos todas as lições necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Mergulharemos nas mais diferentes tribos, nas mais diferentes nacionalidades, nas mais distintas oportunidades para o crescimento. E aí começaremos a entender que todos nós somos viajores em busca deste equilíbrio e que deveremos diminuir os passos para auxiliar os nossos irmãos que estão ao lado, sem distinção. Por isso que Gandhi dizia que não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. É interessante, né? Não existe felicidade... Não existe um caminho para a felicidade. Felicidade é o próprio caminho, trazendo a ideia de que a gente construa a felicidade. Sim. Pois aí, eu tenho uma pergunta para você antes da música, então vou botar mais uma música, né? Agradecendo a nossa querida amiga Luciana de Natal, a Adriana de Maceió e, obviamente, os outros ouvintes que mandaram mensagem, a gente vai ouvindo. É como eu falei desde o começo, nós começamos a fazer entrevista dia 18 de julho, Vitor, e ainda não estamos abrindo publicamente, mas ainda assim, aqui é colamando perguntas, o Márcio Eduardo, não, ó, ele vai assim, foge um pouco o caminho, né? Porque a gente se aprendeu para mais tarde deixar bem aberto. Por hora, estamos aqui e acolá, pegamos uma pergunta e tal. Mas eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, porque já me fizeram. Aí eu, como eu já respondi de um jeito, eu quero ver também qual é a sua opinião, não é? Duas perguntas em uma só, mas que tem a ver uma coisa com a outra. Primeiro, por que sofremos? Por que sofremos? E ligada a essa, em seguida, é o seguinte: por que os espíritas parecem gostar de sofrer? Ficam valorizando o sofrimento. Não responda agora, olha só. Por que sofremos e por que os espíritas parecem gostar de sofrimento? Daqui a pouco a gente volta, depois da música, com o Vitor Rodrigues, Aprendendo com Jesus. É o programa que você ouve na Rádio Brasil Espírita. O maior bem que podemos fazer em favor da doutrina espírita é sua divulgação. Deus é amor. Aleluia. Eu sou, eu sou. Eu sou soberano. Eu sou o amor. Eu sou soberano. Eu sou, eu sou soberano. Eu sou o amor. Eu sou soberano. Quero ouvir, vamos lá. Eu sou, eu sou soberano. Eu sou o amor. Eu sou soberano. Agora para concluir três vezes. Eu sou, eu sou amor. Eu sou, eu sou amor. Eu sou, eu sou amor. Alonso Filho. Pois é, você ouviu a música O Amor é Soberano. Nós tivemos a alegria de ter por inspiração no... Estamos aí tocando na rádio, o Márcio Eduardo me deu essa homenagem, né? Tocando a música que nós tivemos, compomos junto com nossos amigos espirituais. Bom, eu quero antes de passar para o Vitor para a pergunta que eu fiz, porque inclusive já me fizeram, e agora eu quero ouvir do Vitor também sobre isso, porque é uma coisa que tem a ver com a doutrina espírita. Eu quero logo dizer para você, meu irmão e minha irmã, que nos ouve agora, que gosta da Rádio Brasil Espírita, dos programas da Rádio Brasil Espírita, visite, obviamente, se você quiser, o nosso site www.radiobrasilespirita.com.br e entre lá naquele menu onde tem colabore, clique e você vai saber como ajudar a manter esse empreendimento. E é interessante porque isso é uma vertente que todas as demais instituições que trabalham na Casa Espírita trabalham com isso. Por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, ela tem... Você pode colaborar. A Federação daqui de Alagoas, as demais instituições, o próprio portal O, portal C, org, né, o portal C.org do nosso, que coordena nosso amigo Haroldo Dutra diz, também recebe colaboração. Por quê? Porque são o objetivo dessas instituições, como é o caso da Rádio Brasil Espírita, não é comercial, não é lucro, não visa lucro, não tem fim lucrativo. Mas precisa manter, né? Tem energia, tem internet, tem isso, tem funcionário, então. Quem puder colaborar, você que está aí, que puder colaborar, entre no site, clique em colabore, e o que você puder fazer, o que você puder doar, será muito bem-vindo, desde que você queira, sem nenhum compromisso de doação, apenas com sentido de colaboração. Mas voltando aqui para o nosso amigo Vitor, me perguntaram uma vez, justamente isso, por que é que sofremos? A pessoa perguntou assim, meio, né, por que é que a gente sofre? E por que é? Aí, de imediato, acho que já, porque não gosta de sofrer, a pessoa, ainda disse logo, e por que, é que os espíritas ficam valorizando o sofrimento? Queria saber de você, o que você acha dessa justa pergunta, meu amigo Vitor Rodrigues. Alonso, Emmanuel, o venerando Emmanuel, através da mediunidade, não menos veneranda de Chico, diz que depois de Jesus, é a dor, o sofrimento, que mais tem levado pessoas aos braços de Deus. E nós poderemos muito bem entender isso. Não há apologia ao sofrimento em espiritismo. Não há. Mas a grande proposta é que nós conseguimos perceber o quanto a dor interrompe as nossas ilusões e nos arremete aos braços da verdade. Então o sofrimento é para nós, antes de tudo, um estímulo ao soerguimento, ao reequilíbrio, porque a dor é uma consequência dos nossos atos, das nossas escolhas. E como nós temos feito essas escolhas erradas? Debruçamos os olhos por sobre a sociedade em todas as épocas e identificamos os equívocos. E aí o sofrimento vem como consequência natural. E nós conseguimos identificar que este sofrimento promove uma reflexão, promove uma revisão dos nossos atos. E é então que a doutrina espírita não poderia deixar de ter olhos de ver. E consegue visualizar. Mas nós não buscamos sofrer. Pelo contrário, nos lembramos da citação de Pedro, o amor cobre multidão de erros ou multidão de pecados. Então, mais uma vez, volta o trabalho lenitivo, proposta, bálsamo, caminho. E esse trabalho é o trabalho, antes de tudo, o trabalho íntimo. Porque o mestre dizia, do que tiver cheio o teu coração, disto fala a tua boca. Então, temos procurado trabalhar, mas a dor nos amplia, nos dá uma nova dimensão. Quantas vezes a gente não vem dizer, ah, eu era feliz e não sabia. Veio o sofrimento, então redimensiona. E eu começo a desenvolver um sentimento de gratidão, aparentemente simples, mas tão pouco praticado. E neste mundo em que nos encontramos, que o ter precede o ser, a gente sempre sabe o que a gente precisa ter. E a gente esquece de agradecer pelo que tem. Então, muitas vezes, a dor redimensiona. Redimensiona os amigos, redimensiona casamento, redimensiona filhos. São conceitos que temos. Então, a gente precisa. Tem um parâmetro, uma referência. E as pessoas que somos, precisamos rever esses conceitos. E a dor é um contributo. A dor nos modela. É claro que se fôssemos da vida, e aí a pedra preciosa rejeitaria o contributo do buril. Não diferentemente faria o trigo ao ver as mosas triturá-lo. Não menos ainda, aquele bloco que recebeu os toques de Michelangelo com tal precisão que ao final ele pediu para que aquele desenho que ele trazia na alma e ele esculpiu ao toque delicado da talhadeira, ele disse, parla. Quando nós rejeitamos a dor, agimos como filhos rebeldes que nos negamos a ter uma nova dimensão. O que é o sofrimento? Precisamos entender isso. O sofrimento não é uma criação divina. O sofrimento é uma criação nossa, pela nossa dificuldade de seguir o caminho do aperfeiçoamento. Então a gente sofre, se redimensiona, rever os conceitos, se melhora. Porque a pedra preciosa, dentro do lodo, não deixa de ser pedra preciosa. E então, precisa ser lavada, precisa ser limpa, precisa ser trabalhada. Allan Kardec, ao questionar os espíritos, é na questão de número 115, que ele vai receber a informação que todos nós nascemos simples e ignorantes. E na questão de número 120, ele faz um enfoque que talvez a gente ainda queira fazer, que ele pergunta, obrigatoriamente os espíritos passarão pelo fio, né, da maldade. E ele diz, não, os espíritos respondem, não, pelo fio da ignorância. Então, a gente vem simples e ignorante. Através do uso do livre-arbítrio, nós aprenderemos. Então, dentro da psicologia aplicada, nós aprenderemos pela proposta cognitiva, a proposta do estudo, a proposta de insight, no pensamento junguiano. Então, é aquele conhecimento que vem para a gente não sabe o que sabia, mas a gente sabe. Mas a gente aprende também pelo erro e pelo acerto. Quando a gente cai, a gente deve identificar o que nos levou a tropeçar e cair. E ao invés de maldizer o obstáculo, se levanta, bate a poeira e sedimenta a lição. Para este mundo virtual, bota lá num ícone, assim, lição aprendida, lição retida, para que a gente não precise passar pelo sofrimento de novo. É interessante, né? Essa coisa, viu, Márcio Eduardo? O Vitor falou agora. Perceber a lição para não precisar repetir a lição. Clica lá, né? Para não repetir, não precisa repetir a lição. Então, é interessante essa abordagem para que a gente. Agora, para mim, ficou bem claro, né? A gente, a doutrina espírita, nem os espíritos, pode ser um ou outro espírita que esteja desinformado e acontece, está valorizando o sofrimento. Não é isso. Está compreendendo o sofrimento é uma outra história, foi o que eu percebi da visão do Vitor trouxe para nós. Mas aí eu vou aproveitar, Vitor, nós já estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa, é uma pena, eu sei que a gente, por mim, passaria a tarde conversando aqui com você. Já estamos em cima da hora, mas eu ainda vou fazer mais uma pergunta para depois dessa pergunta a gente fazer o fecho, Márcio, que é o seguinte, por exemplo, né, seguindo essa linha que você falou agora da questão de compreender o que a divindade está fazendo para nos educar, já que é amor e não pune, ela educa. Para uma pessoa que está com câncer, não digo nem o estágio, está no inicial, mas está com câncer, percebeu que está com câncer, que a gente sabe que, pode ser, que é uma doença curável, mas também pode desencarnar. Para uma pessoa que está com câncer, o que, que você diria, lembrando principalmente, né, aí só uma associação para você trazer aí, o que o Evangelho e o Espiritismo fala né, naquela parte que diz do bem sofrer e o mal sofrer. O que você diria para essa pessoa que está com câncer diante? Descobriu que está com câncer, e agora? Renato, muitas coisas que falamos para nós espíritas soa de uma forma estranha para aqueles que não são, né? Porque nós tentamos entender, tentamos aceitar a proposta de reabilitação, entendemos que o processo de adoecimento dá-se pelo nosso alheamento aos ensinos do Cristo. Em profundidade, saúde integral é o perfeito viver nas citações do Cristo. É uma proposta bem mais ampla, até mesmo ao conceito de saúde na Organização Mundial de Saúde, que já é bem amplo. Então, nós começamos a compreender, seja qual for a patologia, que de uma forma ou de outra, já que a proposta física também serve como filtro, estamos excluindo, estamos expelindo, estamos resgatando, estamos realinhando. É claro que mesmo identificando que somos espírito imortal, entendemos a necessidade de passar mais tempo aqui reencarnados, neste grande educandário, como anteriormente falamos. Acontece, pois, que muitas vezes o medo da morte impede da gente tirar a lição também neste momento. Com a evolução da ciência, nós agora nos encontramos em uma parte específica que fala da psicoimunoneurologia. E o que é isso? Em um estudo em torno dos pacientes, eles fazem, dentro de outras propostas, a divisão de como recebemos um aviso de uma doença de cunho irreversível ou de difícil cura, de três formas. Então, existem aqueles pacientes que, ao receber a notícia de um CA, por exemplo, eles já começam a fazer o testamento e acreditam que estão mortos. Há aqueles outros que dizem assim: eu vou fazer o tratamento e seja o que Deus quiser. E aqueles outros que dizem que eu vou fazer o tratamento e vou melhorar. E em estudos quantitativos, que ainda é a referência para o mundo acadêmico, mesmo entendendo que o mundo cartesiano conseguiu desprezar os sentimentos, e na psicoimunoneurologia nós vamos identificar que esse sentimento tem um resultado determinante para o tratamento que é apresentado. Então, se a gente conseguir bloquear o medo da morte e conseguir reflexionar, primeiro trago em mim aquele instante que Deepak Chopra chama de momento quântico, que é aquela capacidade de alterar o seu psiquismo de maneira a proporcionar a energia que reequilibre o seu cosmos celular, que é aquela proposta de cura tão bem exemplificada pela irmã Ruiz. É claro que Jesus tinha em si a capacidade de alterar essa condição psíquica, essa condição mental, independente da posição do paciente. Mas quase sempre nós vamos encontrá-lo dizendo: tua fé te curou, tua fé te curou, tua fé te salvou. Então, se a gente sente o medo da morte a bloquear aquele grãozinho de areia, mas nós temos tanto, quantas vezes não nos é facultado a proposta da reflexão, que deveríamos fazê-lo diariamente, reservarmos uns 2 minutos para pensarmos, e se este fosse o último dia? Porque aí entenderíamos que a tabela das prioridades tem ficado de lado para a hora vazia, para o ócio, e aí objetivaríamos a vida em essência. E vamos entender, a partir do pensamento de Elizabeth Kübler-Ross, que aquela médica que retornou às esferas espirituais, mas que fez um tratado belíssimo em torno da tanatologia, que ela dizia que os pacientes que se encontravam serenos, eles diziam que viveram bem a vida. E viver bem a vida, ela que começa a compilar essas informações, foi ver o entardecer, tomar o café com a mãe, beijar os filhos, declarar-se, pedir perdão. Então, quando a gente reflexiona, a gente vai ver, porque queríamos trazer a figura notável e que diferenciou a longa noite medieval. E este homem, o povorelo de Assis, certa feita foi questionado por Frei Leão, que sentiu o pensamento da morte visitá-lo, inquietou-se. Essa inquietude que ainda temos, porque nos encontramos distantes da plenitude. Então, ele se sentiu inquieto e à frente dele estava o venerável benfeitor da Úmbria, regando as plantas. E o Frei Leão pergunta: Pai Francisco, se este fosse o único momento de tua vida, o que farias? E ele, em mais perfeita sintonia daquilo que foi objetivado em sua existência, sequer parou de fazê-lo. E falou, continuando a regar: Eu continuaria a regar as plantas. A consciência planificada, que aproveita os momentos. Nós deveríamos perceber que, mesmo distante ou diante de qualquer patologia, a proposta é o nosso crescimento. Albergados na carne, deveremos nos permitir crescer. Sobre os acúlios da dor, do sofrimento, da doença, da adversidade financeira, da distância do coração amado, esquecido pelos filhos, abandonados no asilo, na orfandade, somos todos mergulhados no divino berço que nos faculte, que nos propicie o crescimento. Então, aproveite o teu momento, seja ele o que for, para objetivar a verdadeira vida, a vida em vivência o Evangelho de Jesus. É isso aí, nada melhor para você acabar o programa, você encerrar o programa, né, meu amigo Márcio Eduardo? Trazendo de volta o caminho, a verdade e a vida. Como diria o Roberto Carlos, essa luz é claro que é Jesus. Nós queremos agradecer ao ouvinte que está nos ouvindo até agora, né? A Rádio Brasil Espírita agradece o programa Aprendendo com Jesus. E vamos passar para o Vitor, para que ele aí, como diria o amigo Faustão, se vire nos 30, de uma forma bem jocosa, claro, para que faça suas considerações finais, para a gente concluir o programa da forma bem alegre, bem brilhante como está. Graças a Deus, é uma tarde maravilhosa. Meus irmãos, primeiro gostaríamos de pedir desculpas se em algum momento ofendemos a qualquer consciência. Por questão de limitação nossas, não da doutrina espírita. A doutrina espírita, sendo o evangelho redivivo, não promove dores, mas lenitivo, orientações, direcionamento, nos perdoe. É porque as pessoas mais capacitadas, mais ocupadas, aqui não puderam estar. Então tivemos que substituí-las. E desta forma, não agasalhamos o conteúdo necessário para passar o Evangelho de Jesus sem feri-los. Perdoe-nos. Mas nos permitamos conhecer Jesus. E para que sejamos mais leve, vou tentar fazer em um minuto, Alonso. Apenas para que consigamos quebrar alguns conceitos. Era um casal em lua de mel. E daquele casal viajou para um local aqui próximo, em Alagoas. Vocês que não conhecem, venham conhecer Alagoas. Tem praias belíssimas, pousadas belíssimas. E num desses restaurantes onde o peixe é preparado com o tempero das Alagoas, aquele casal saboreando, degustando, e a companheira, antiga noiva, olhou que o marido saboreava o peixe com tal intensidade, e como toda esposa dedicada, ela disse: Você gostou, meu amor, vou aprender essa receita, para que quando você chegue cansado, eu assim o faça. E chamou a garçonete, que muito solícita e hospitaleira, acolhedora, como todo alagoano. Disse: Pois não, e que posso ajudá-lo, porque o meu marido adorou esse seu peixe. Você poderia passar? Ah, não tem dificuldades. Essa é uma receita de família. Foi minha mãe que passou. Olha, e começou a dizer. E ela disse: Agora eu só queria saber uma coisa. Nós notamos que o peixe não tinha cabeça, nem tinha cauda. E a gente gostaria de saber por quê. Ela disse: Ah, isso eu não sei. Minha mãe me ensinou, mas eu não perguntei. Eu só aprendi. Ela disse: Ah, que pena, eu gostaria de saber. Mas mamãe está aqui, ela que está na cozinha. Você pode ir lá, vamos. E foi falar com a senhora. Uma jovem senhora. E a jovem senhora disse: Ah, todo mundo gosta desse peixe. É segredo de família. Bem, não é segredo, a gente passa, todo mundo que passa por aqui. Hoje já é uma proposta internacional essa nossa receita. Ela disse: E você não passou, minha filha? Eu disse: Já passei, mamãe. E o que quer é aqui? Ela quer saber por que não tem a cabeça nem a cauda do peixe. Ah, minha filha, isso eu também não sei. Quando sua avó me ensinou, eu não perguntei. Aliás, eu começo a achar que algumas perguntas a gente não faz na vida. Aí a moça disse: Eu aprendi, mas gostaria de saber. Mas não há de que... Mas minha mãe ainda é viva. Vamos aqui ao final da rua, esses pequenos povoados à beira-mar aqui. E ela lá foi, estava a senhorinha, vendo o pó, o sol, o cipó. E ela disse: apresentou, fez a mesma apresentação, e ela disse, todo mundo gosta. Vovó, ela quer saber de uma coisa, e falou mais alto, porque ela já estava com dificuldades. Vovó, ela quer saber porque não tem cabeça e nem tem cauda esse peixe. E a vozinha divagou o olhar no passado e disse, aquele tempo, o seu avô gostava e pescava. Era tão fácil pescar, os peixes eram tão grandes. E as assadeiras, as caçarolas tão pequenas, não cabia. Então a gente tinha que cortar a cabeça e a cauda. Mas ninguém nunca me perguntou. Nos permitamos perguntar, porque somente assim nós conseguiremos investigar como Jesus fazia essa proposta em profundidade, para que nós pudéssemos observar profundamente quem somos e seguirmos a verdade. Uma boa tarde para todos. É isso aí, Vitor. Tá vendo, meu amigo? Não foi bom esperar a historinha? Deu tempo, né? Dá tempo. Aí, já que o Vitor trouxe essa história aqui, eu também assim, guardei, inclusive, eu vou guardar e vou repassar essa história, vou compartilhar essa história muito interessante para quem perguntar. Eu vou deixar para você, meu amigo e meu amigo Vitor, uma pergunta do mestre, que a gente já ouviu em outras passagens do Evangelho, junto com o 7 Minutos com Emmanuel, né, que também está aqui na rádio, com o Haroldo Dutra Dias. Seguindo essa linha que o Vitor falou da reflexão, que é muito importante refletir todo dia, se possível, como ele falou, rezar um tempinho. Que buscais? Guarda essa mensagem para você mesmo, converse com Jesus intimamente e pergunte para si, em relação, pergunte, imagina assim, o Cristo está perguntando para você, que buscais? E aí, venha também na próxima sexta-feira, às 14h40, Aprendendo com Jesus, prestigiar o programa na Rádio Brasil Espírita, com um novo entrevistado que nós não vamos informar agora, porque ele falta confirmar. Mas na próxima, daqui durante a semana, nós vamos avisar você. Vamos abrir ao jeito que o Márcio Eduardo está fazendo agora. Vamos abrir também a perguntas. Quem tiver suas perguntas pode mandar para alonsofilho2013@gmail.com ou então entra no contato da rádio. Rádio Brasil Espírita contatos@gmail.com. Vou repetir, Rádio Brasil Espírita contatos@gmail.com. Ok? Fique com Deus, fique na companhia dele, porque eu também estou com ele, você está comigo e eu estou com você no Brasil Espírita. Até a próxima audiência da sexta-feira que vem. Fui! Você acabou de ouvir o programa Aprendendo com Jesus, aqui na Rádio Brasil Espírita. Apresentação, Alonso Filho.